crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não haga tanta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nossetti. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui pra você, através do 107,9, da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui conosco, acompanhando 60 minutos do puro creme do esporte aqui no Rio Vox Esporte Clube. E hoje tem novidade pra você. Fica aí ligadinho que daqui a pouco a gente traz muita novidade para você, ouvinte do Rio Vox Esporte Clube. E mais comigo aqui para passar todas as informações esportivas de hoje está o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, nessa manhã tarde, abençoada por Deus, de sexta-feira, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. É, muito bem. Lembrando que hoje já está aí no, pelo comércio o jornal O Verdadeiro, o Semanário Verdadeiro, com a coluna do Rio Vox Esporte Clube. A primeira edição da nossa coluna tem lá, então, um pouco da nossa história e tem o palpitão. A gente deu o palpite aí do que vai acontecer nessa Copa do Mundo. Se quiser ficar informado, procura o Verdadeiro aí, que é de graça, está disponível aí pelo comércio e você acompanha a nossa coluna aí. E a partir de hoje também, todas as edições do Rio Vox Esporte Clube estão disponíveis na íntegra para você acompanhar a hora que você quiser. Elas estão disponíveis no nosso site, o riovoxfm.com, e também disponíveis através de podcast. É, daqui a pouquinho está no iTunes Store, você pode baixar no seu celular e ouvir a hora que quiser. Então, o Rio Vox Esporte Clube também está disponível por podcast. A hora que você quiser, você pode entrar no nosso site, baixar no seu celular e ouvir em qualquer lugar do mundo. Olha só que bacana essa novidade para você ficar mais perto ainda da programação esportiva da Rio Vox FM. Quer participar conosco? Liga para cá, 3493-7100, 3493-7100. Tem também o nosso WhatsApp, 99759-1384, 99759-1384. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. A técnico Sambo, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sei. Agora sim, tem que ligar o microfone antes. Vamos muito bem. Vamos então pro primeiro giro de notícias aqui do Rio Vox Esporte Clube de hoje, porque o Grêmio, ele tá triste pela vitória de quarta-feira, pela derrota de quarta-feira, quando perdeu pro Palmeiras por 2-0, mas tá com o bolso cheio, viu, professor? Porque o Douglas Costa, ele deixou o Grêmio em 2010, mas ainda segue rendendo muita grana pra equipe do Grêmio, porque a Juventus comprou o jogador, né? O Douglas Costa pertencia ao Bayern de Munique, e aí a Juventus exerceu o poder de compra e adquiriu o jogador por 40 milhões de euros, cerca de 184 milhões de reais na cotação atual. Dessa parte do dinheiro aí, 5,1 milhões devem ser repassados ao Clube Gaúcho, conforme as regras de mecanismo de solidariedade da FIFA. O valor corresponde aí a 2,8% da total da negociação. que é a porcentagem que o Grêmio tem direito aí, pelo tempo de formação aí da, do atleta, então, na categoria de base, professor. Então, olha só, o Douglas fez uma ótima temporada pela Juventus, já era esperado que ele realmente fosse vendido e que o Grêmio conseguisse uma boa grana. Agora, 5 milhões, ele vai lá, paga um jogadorzinho aqui, quem sabe traz um André, né, porque tá precisando de um outro André agora, né, professor? Sem dúvida, essa é a grande vantagem daquele que é o formador do atleta e que realmente consegue colocar a base a trazer receita para o clube. Não só uma receita primária quando vende, mas também nas transações internacionais que a FIFA acaba segurando uma parte aí para doar para a equipe que foi a formadora, né? Então esse menino ainda vai transferir muito ainda e vai entrar muito 5 milhões no cofre do Grêmio, né? E quase foi, basicamente foi o mesmo valor que o Grêmio vendeu pro Shakhtar. O Grêmio vendeu pro Shakhtar por 6 milhões de reais. Hoje tá aqui, ganhou 5 milhões de euros, 5 milhões de reais assim, facinho. Então, o Grêmio enchendo o bolso aí. Vamos falar de Copa América 2019. Depois de encolher em tamanho de participantes, né? Inicialmente seriam 16 participantes. Aliás, para você que não tá ligado, Copa América 2019 será realizada no Brasil. E seriam 16 participantes, passaram para 12. A Copa América será organizada. A ser organizada aqui no Brasil também vai diminuir o número de sedes a pedido da Conmebol. A competição terá jogos em 5 cidades só: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e uma quinta sede no Nordeste a ser definida entre Salvador e Fortaleza. Recife foi descartado, assim como Brasília. É possível que São Paulo tenha 2 estádios, mas a tendência hoje é que só a Arena Corinthians receba partidas da competição. O segundo estádio seria o Allianz Parque. A vantagem aí da capital baiana seria a menor distância para as outras cidades. Segundo as pessoas que participam dessa discussão, um dos principais argumentos a favor da capital cearense é que todos os jogos na Arena Castelão vão lotar. Mas na Bahia o pessoal também é apaixonado por esporte e vai lotar, né, professor? Então, a Copa América será disputada entre junho e julho do ano que vem. Além dos 10 países que fazem parte da Conmebol, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, o torneio também terá participação da seleção japonesa e da seleção do Catar, professor. Pois é, tem 2 convidados aí. O Brasil já está com a infraestrutura pronta da Copa do Mundo, portanto não deve ter grandes preocupações não. Agora, tudo vai depender também de como o Brasil for na Copa, né? Porque se o Brasil fazer um fiasco na Copa, com certeza esvazia aí muito a Copa América, né, Léo? Exatamente. Vamos continuar com o nosso giro de notícia, porque o Palmeiras acerta a venda do lateral João Pedro ao Porto. O lateral João Pedro já foi apresentado pelo Futebol Clube do Porto nessa quarta-feira, após o Palmeiras acertar a sua venda junto ao clube português por 4 milhões de euros, aproximadamente 17 milhões e meio de reais. Desse montante, o Verdão vai ficar com 50% dos direitos, que é o que pertence a ele. O João Pedro foi revelado pelo Palmeiras em 2014, atuou esse ano por empréstimos no Bahia, né? E em 2017 ele esteve na Chapecoense, onde foi muito bem, depois acabou lesionando-se, não teve muita sequência. E é um menino que ele, quando subiu ao Palmeiras em 2015, ele, na 2014, aliás, naquele ano do rebaixamento, ele tinha 17 anos. E ele segurou uma bronca tremenda na lateral direita do Palmeiras, e ele com o Vitor Luiz. Os dois subiram juntos, o Vitor Luiz hoje está no elenco profissional do Palmeiras, e o João Pedro indo para a Europa. Ele segurou uma bronca tão grande naquele time ruim que o Palmeiras tinha, professor. Ele, o Vitor Luiz e o Natan foram os que salvaram, um dos poucos aí que salvaram naquele elenco lá, porque são realmente bons jogadores. Então, a gente deseja boa sorte ao João Pedro, porque ele escolheu uma ótima porta de entrada para o futebol europeu, né, professor? Porque geralmente o Porto, ele vende jogadores para os grandes da Europa e vende bem. Então, se ele jogar mais ou menos no Porto, ele arruma uma boquinha num time maior, professor. Sem dúvida, Léo, você está correto nas suas colocações. O Porto, realmente, Benfica, as equipes portuguesas, é a melhor porta para o jogador brasileiro poder entrar na Europa. A gente tem visto também o pessoal lá da Turquia, lá da Rússia, né, lugar frio lá, tem também bastante jogador, caso de Besiktas, caso de outras equipes lá, PSG, o time de Moscou. Mas a adaptação lá é muito ruim por causa da temperatura, do frio. Nada melhor do que Portugal, que além da língua nos ajudar também, ainda pode ter uma visibilidade maior. Portanto, é uma pena que o Palmeiras não tenha observado melhor esse menino junto com o elenco, porque eu reputo o João Pedro um dos melhores jogadores aí na posição e um jogador que tem um futuro brilhante e muito em breve vai estar na seleção brasileira, com certeza. Eu concordo, acredito que realmente o menino João Pedro pode ser um dos grandes laterais, vai com certeza, logo que está na seleção, ele tem 23 anos, eu acho. É menos que isso. Além das contusões que prejudicou ele, que você foi feliz aí em colocar, talvez seja isso que tenha prejudicado a observação melhor do Palmeiras, mas ele serviu muito a Chapecoense como volante, prejudicando ele. Ele quebrou o galho da Chapecoense e ninguém quebrou o galho dele. Ninguém quebrou Porque o galho se dele. Ele tivesse na lateral, com certeza ele teria sido observado junto com Danilo, esses jogadores todos aí, que é com essas vagas que é emergente aí, que nós não temos lateral direito, né? Não temos, realmente. Bem observado, professor. O que a gente tem é o Dani Alves, que tá velho. A gente tem o Danilo e o Rafinha. O Rafinha também tá velho. E quem mais? O Alex Telles, que era do Grêmio. O Mário Fernandes, ele naturalizou. Então, hoje o Brasil tá numa fase muito boa de lateral esquerdo, mas lateral direito falta um pouco no futebol nacional. E os que tem já estão meio que passando da idade. Vamos mais uma notícia aqui pra gente encerrar, né, esse primeiro giro de notícias na programação de hoje, porque o técnico Luiz Felipe Scolari, a gente comentou ontem que ele deveria ser o técnico do Sporting. Deveria, porque ele não aceitou o convite para comandar a equipe portuguesa. Ele, via a assessoria de imprensa, diz que foi procurado aí por um representante do Sporting para uma possível negociação. Agradeceu pela lembrança, mas nesse momento não pode aceitar o convite. Filipão aí afirmou isso via sua assessoria de imprensa. Filipão, que é pentacampeão do mundo, está sem clube desde que deixou o Guangzhou Evergrande da China no final de 2017. Filipão negar o convite. Assim, pode ser normal essa negação do convite, por quê? Olha a confusão que tá no esporte. O Filipão falou, eu não quero essa bucha. Não quero. O presidente tá pagando o nego pra bater em jogador, pra bater em treinador, eu vou ficar aqui? Mas nem ferrando. Ou o Filipão pode ter contato com uma outra equipe, professor. Sem dúvida, Léo. O Filipão recebeu o convite do esporte e eu acredito que se fosse em outra ocasião ele teria até aceitado. Mas como você colocou e colocou bem, provavelmente tem aí um gigante do futebol europeu aí que tá parecendo que tá arrastando as asas pro lado de Filipão. Então o Filipão, que não é bobo, não é nada, entre o mediano e o super grande, ele vai ficar no super grande, com certeza. E por que a gente fala isso? Por quê? Que acontece? O Filipão, ele, segundo a imprensa espanhola, tem gente no Real Madrid defendendo a contratação de Luiz Felipe Scolari para treinador da equipe do Real Madrid. Por quê? Porque ele conhece o Cristiano Ronaldo, ele foi quem lançou o Cristiano Ronaldo para a seleção portuguesa, foi quem colocou o Cristiano Ronaldo muito jovem como titular na seleção portuguesa e também treinou Neymar. Então é por isso que o Florentino Pérez começa a pensar nessa possibilidade, porque ele quer realmente trazer o Neymar para a equipe do Real Madrid. Então, não sei se o Filipão é o nome para Real Madrid, mas que pulo seria para a carreira dele, hein, professor? Ah, sem dúvida, né? O Filipão, ele tem carisma para comandar grupo, para lidar com o grupo, tudo. Eu acho que taticamente ele está um pouco para trás, assim, dos outros modernos de hoje. Mas ele tem o carisma, tem o nome, tem a marca e o que é mais importante, ele sim pode dar o luxo de escolher para quem ele quer trabalhar, né? Porque quem fica 2 anos na China ganhando tudo que ele ganhou lá, não estou falando de dinheiro, estou falando de título. Agora você imagine os caminhões de dinheiro que veio para ele. Então ele pode dar o luxo de escolher aquele time que ele quer trabalhar. Muito bem, então fizemos esse primeiro giro aí pelas notícias do mundo da bola. Agora vamos falar então de Copa do Mundo, afinal de contas, falta menos de uma semana. Ontem eu falei que faltava 6 dias, mas eu errei, faltava uma semana exatamente ontem para começar a Copa do Mundo. Hoje, 6 dias para início do Mundial, vamos ter Rússia e Arábia Saudita na próxima quinta-feira. E tá jogo ruim, hein, professor? Filme de terror, hein? Filme de terror. Que hora que é? Meio-dia. Meio-dia, não. Escuta o Rio Vox Sport Clube, é melhor. A criançada ainda tá acordado, bem acordada ainda. Então, tira as criancinhas da sala que vem aí, Rússia aí. Rússia e Arábia Saudita. Rússia e Arábia Saudita. Diz que o pau tá comendo lá pro lado da Rússia, é verdade? Tá forte. Por quê? O que aconteceu? Tem jornalista que não tá amarelando pra jogador lá, não. O jornalista tá dando no meio do jogador e o jogador tá dando no meio do jornalista na hora de responder. Então, tá muito difícil a situação. Um dos principais zagueiros da equipe, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o jornalista atravessou ele e chegou e falou: você sabe que a equipe é ruim? Você sabe que vocês estão jogando mal? Você sabe que não tem um craque? Como que vocês vão classificar esse time? E daí o jogador não gostou, partiu pra cima do jornalista. Então tá difícil a situação lá, professor. Todo mundo com cara fechada, os jornalistas brasileiros. O Zinho teve lá no treino de ontem, ele falou que foi isso. O único cara que veio cumprimentar foi o Mário Fernandes, que é brasileiro. O resto passa reto e nem olha na cara, professor. É proibido falar a verdade, então, né? Porque o que os repórteres estão falando é aquilo, a realidade que o mundo inteiro que trabalha no futebol vê isso, que o time da Rússia vai fazer festa para os outros, né? Não passa na primeira fase aí, vai ter uma dificuldade muito grande para passar na primeira fase. Já passando na primeira fase é zebra. Exatamente. Vamos falar de Copa do Mundo, amistosos de ontem e hoje. Final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. Vamos lá então falar sobre os amistosos, equipes se preparando aí para o Mundial. Vamos começar, olha só, esse jogo a gente já falou ontem, mas eu quero falar de novo aqui, viu, professor? A Coreia do Sul, preparada para a Copa do Mundo, vai pegar a Alemanha. Aí, o que acontece? Recebe a Bolívia. É jogo para enfiar uns 3-4. 0-0, professor. É, preocupação, né? Luz de alerta acesa aí, porque a Bolívia é um time fraquérrimo. É, e a equipe da Coreia tinha por obrigação de passar o carro em cima da Bolívia. Não foi isso que nós vimos, portanto, pode esperar que a Coreia vai tomar um sapeca da Alemanha, né? Tenha certeza disso, professor. Olha só, mais um jogo com Tite e Matheus Bach no estádio. Tivemos Inglaterra e Costa Rica. Se eu não me engano, o jogo foi em Londres. Não foi em Londres, perdão. Porque a seleção está em Londres, né? Foi no sul da Inglaterra, né? Não sei o lugar, vou pesquisar aqui. Mas a Inglaterra venceu por 2-0. Um time misto da Inglaterra venceu por 2-0 a Costa Rica. Gol do Marcus Rashford e do Danny Welbeck. A Costa Rica vai fazer turismo na Rússia, né, professor? É, eu respeito até a humildade do Filipão de ir lá e assistir, né? Observar o adversário do Brasil. Você colocou o Filipão de novo na seleção, professor? Desculpe, Léo, de tanto que eu acho que o Filipão está superado, eu coloquei ele. Não, imagine, existe ano-luz diferença entre o trabalho de Filipão e o trabalho do Tite. É claro que o Filipão tem a marca de ter sido campeão mundial com o Brasil, é claro, e merece todo o nosso respeito por isso, mas já ficou para trás, ficou para a história, né? E o Tite não, o Tite está tentando fazer a sua história e o que é mais importante, ganhar o título mundial, e tá sério, tá caminhando correto, e teve a humildade de ver uma das equipes mais fracas do nosso grupo jogar, que foi a Costa Rica. Viu a Costa Rica, com certeza, e já vem aí definido e tranquilo para aquilo que ele tem que fazer, e a seleção para conseguir passar pela Costa Rica. É, William Road é o estádio do Leeds United, o Leeds que tá na segunda divisão, é um clube tradicional que mora no meu coração, inclusive não paga aluguel, mas é uma cidade apaixonada por futebol, mas infelizmente o time não está dando muito certo. Vamos falar da seleção portuguesa. Hoje a gente vai falar só de time que o Filipão passou aqui no Rio Fox Sport Clube. Porque Portugal enfrentou a Argélia com Cristiano Ronaldo dentro de campo e não tomou conhecimento não, viu, professor? Fez 3-0 para cima da Argélia, gols do Gonçalo Guedes, do Bruno Fernandes, que não é o goleiro, e do Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes marcou duas vezes, fez o primeiro gol e o segundo gol deles na seleção brasileira, seleção portuguesa, perdão. Cristiano Ronaldo deu assistência para um dos gols. Portugal não precisa nem preparar muito, porque vai passar no grupo. A gente não imagina Portugal ficando fora para Irã e para Marrocos, né, professor? Agora, o grande duelo já é na primeira rodada, já é no sábado, na sexta, aliás, contra a Espanha. Pois é, quando você falou desapercebido, eu pensei que você estava falando do Cristiano, né? Porque o Cristiano foi bem desapercebido. O Portugal fazer 3 gols e o Cristiano não fazer nenhum... É, ele só deu assistência ontem. Alguma coisa de raro, né? Mas é claro, deu assistência, com certeza, estava fora, pegou uma férias merecida depois do título da Champions, e é um grande jogador, é o principal jogador de Portugal e um dos principais aí da Copa do Mundo. Portanto, como você disse, vai enfrentar a Espanha logo na estreia e não pode tomar um sapeca na estreia, né? Tem que ser um jogo igual, um jogo onde a Espanha vem muito badalada, e eu tenho medo disso, viu? Apesar de eu também concordar que a Espanha tem um grande elenco e tem jogado um fino da bola, mas é Copa do Mundo é totalmente diferente. Veja quanto tempo a gente vê falar que a Bélgica é favorita ao título. Eu vi 3 jogos da Bélgica e achei um time medíocre. A Bélgica é um time que joga de maneira errada, muito, muito pelo seu treinador. Que o treinador não leva um Nainggolan, vamos esperar o que é do treinador da Bélgica, né? Vamos falar da Islândia, professor, porque a Islândia recebeu dentro, lá no frio tremendo. Olha, o pessoal de Gana sofreu lá no frio da Islândia, viu, professor? Então, a Islândia recebeu Gana, fez 2-0 no primeiro tempo e a seleção de Gana empatou no segundo tempo, 2-2. A Islândia jogou bem, tirou o pé no segundo tempo, mas... dá para preocupar um pouquinho, porque perdeu, por exemplo, a Noruega, que não vai para a Copa do Mundo, um amistoso anterior, professor. Mas eu quero convidar todos aqueles que gostam de Copa do Mundo, mas não prestam muita atenção na história, no histórico passado das equipes, eu quero convidar todos a assistir o jogo da Islândia. Porque o que a torcida da Islândia faz no decorrer do jogo é uma festa à parte. Pode estar certo disso, está reservado. Eles têm uma maneira lá de comemorar entre eles lá, que é coisa linda do futebol. Então, é claro, o futebol é gol, é jogo, jogado, né? Mas acredito que eles vão fazer uma boa campanha, sim, apesar desses 2 tropeços deles, mas vale a pena a gente ficar observando o comportamento lindo que a torcida da Islândia faz, e o campinho deles ontem também é bem... bem mais ou menos, não? Bem humildinho, 2 alas, fundo do campo aberto, atrás dos 2 gols, a ferradura aberta, então mas é um pessoal alegre e que com certeza vai abrilhantar muito a Copa do Mundo. É, só pra gente ter ideia, a Islândia é um país de 300 mil habitantes, quer dizer, Piracicaba é maior que a Islândia. Piracicaba é maior. Então, é a mesma coisa que o 15 classificar para a Copa do Mundo, vamos dizer assim. A Islândia tem um problema de arrumar jogador e é muito sério. A Islândia, ela há 10 anos atrás, professor, ela estava numa crise muito grande, porque era a maior taxa de adolescentes que faziam uso de álcool e do cigarro. A maior taxa entre a Europa. Hoje, a taxa é nula. A Islândia saiu de uma crise tremenda financeira, porque o pessoal lavava dinheiro lá, quebrou todos os bancos lá. Aí a Islândia se recuperou, hoje é de novo um dos maiores países europeus, mais financeiramente falando, né, com o poder financeiro. E metade do país vai acompanhar a Islândia na Copa do Mundo, professor. 50 mil, pelo menos, vai sair da Islândia e vai para a Rússia. É um principado. É mais ou menos por aí. Vamos falar de mais campeonato, mais amistosos aqui. Porque ontem também a gente teve a seleção do Uruguai batendo o Uzbequistão na despedida do seu país. Olha quem que apitou. Rafael Claus apitou o jogo do Uruguai. Jogo no Estádio Centenário. Gols do Arrascaeta, Soares e do José Maria Jiménez. Olha só o Arrascaeta. O Arrascaeta é o 10 deles, hein, professor? O Uruguai deve passar da primeira fase e acho que de maneira até tranquila nesse grupo 1, né? E deve ser a Copa do Mundo do Arrascaeta. Vem fazendo um bom campeonato aqui no Brasil, aqui o mineiro e o brasileiro, e com certeza já demonstrou nesse jogo amistoso aí que vai ser peça decisiva nos jogos do Uruguai. É claro, o Uruguai passa para a segunda fase e vamos observar o que o Arrascaeta pode fazer como 10, já que nós estamos com uma escassez muito grande de 10.

Agora sim, agora parei de me enrolar com o aplicativo aqui, professor. E temos bola rolando na Rússia, mas ainda não é Copa do Mundo. Temos bola rolando para Irã e Lituânia, nesse momento 0-0. Hoje, amistosos, temos Croácia e Senegal, jogo interessante para acompanhar a seleção croata, que fez um bom trabalho contra o Brasil, e Senegal, que vai estar no grupo da Colômbia. Agora, jogo que interessa diretamente ao Brasil, professor, por quê? A Suíça pega a seleção do Japão, jogo vai ser aonde o jogo? O jogo vai ser, acho que na Suíça mesmo, e a seleção suíça é aquela lá que joga com 10 atrás e outro recuado ainda, né, professor? É, a Suíça tem um ferrolho suíço que marca constantemente, mas ela tem que atacar também, né? Então, empatou, acabou empatando com a Suíça, com a Espanha, né? Um grande resultado, né? Mas, contra o Japão, ela vai ter que propor o jogo. Deve ser um jogo muito ruim de assistir, viu, Léo? Não sei se o pessoal lembra, mas quando a Espanha foi campeã do mundo, caiu no grupo da Suíça e perdeu pra Suíça. Então, olha só, depois foi campeã do mundo a Espanha ainda, mas foi o primeiro campeão do mundo que perdeu na sua estreia. Temos também hoje, às 14h30, esse jogo para acompanhar a seleção da Alemanha. A Alemanha vem de derrota, perdeu pra Áustria, vai pegar a Arábia Saudita, professor. E tem problema com o Ozil. O Ozil tá dando problema sério. Dor na costa. Provavelmente ele não joga esse jogo aí e começa a preocupar, porque a Alemanha não tem um jogador à altura do Ozil para poder substituir. Mas a Alemanha, com certeza, a Arábia Saudita não podia ter um adversário melhor para a Alemanha se recuperar do que a Arábia Saudita. Portanto, com pode certeza. Pensar que pode prestar atenção amanhã aqui no Rio Vox Esporte Clube, que nós vamos estar trazendo aqui uma goleada da Alemanha frente à Arábia Saudita. Carilho vai estar lá, será? Com certeza, então, Carilho vai estar aqui assistindo o jogo pela... Junto com o Príncipe. Junto com o Príncipe, né? Já levou o Valdívia embora? Então levou o Valdívia, tá querendo levar mais gente, hein? Vamos falar também de Polônia e Chile. A seleção polonesa vai pra Copa do Mundo, vai enfrentar o Chile, que não disputa o Mundial desse ano. Apesar de tudo, deve ser um jogo interessante, né, professor? São duas equipes que jogam pra frente, né? É, mas o Chile do Rueda, né, deve tá num caminho aí de preparação para a Copa América aqui, e com certeza é um jogo aí que deve ter bastante gol. Vamos torcer para que seja realmente um jogo de bastante gol. Vamos falar de Campeonato Brasileiro aqui no Rio Vox Esporte Clube a partir de agora, porque ontem tivemos 3 jogos para encerrar a 10ª rodada. O primeiro foi entre Paraná Clube e Bahia, e com gol de Serginho, o Paraná emenda sua segunda vitória consecutiva e respira, professor. O Paraná realmente parece que pegou gosto pela vitória e realmente conseguiu uma bela vitória aí e já saiu da lanterna aí e pressiona o Bahia. Hoje é o 17º colocado já, viu? Exatamente. E não tá, o Paraná há um tempo já não vinha jogando mal. O Micalha deu um padrão para essa equipe. O que faltava? A vitória. E ela veio em dose dupla agora. Acredito que agora o Paraná vai conseguir respirar. O Paraná não é um time ruim. O Paraná é melhor que o Ceará, né, professor? Sem dúvida nenhuma. O Paraná é melhor. E o que é mais importante, né, Léo? A diretoria acreditou no trabalho do Micalha, né? Porque teve mil e uma oportunidade de mandar ele embora, como normalmente os dirigentes fazem, mas o Paraná não. O Paraná acreditou no Micalha e deu respaldo total para ele. E tá aí, a equipe conseguiu 2 vitórias consecutivas e uma dos maiores concorrentes aí, que é o Bahia, né? Que me parece que esse ano aqui vai ficar fretando mesmo com o rebaixamento. Com certeza. Agora a gente vai falar do Mengão, pra felicidade do baiano. O baiano tá só alegria, professor, lá no Bar do Sabá. Ele tá que não se cabe dentro daquela camisa do Flamengo lá, viu? Que precisa trocar a camisa também, viu, baiano? Não é só, agora não tira mais a camisa do Flamengo do corpo, mas tá coberto de razão. Pode comemorar, porque o time do Flamengo, na mão de Maurício Barbieri, vem vindo muito bem e tá conseguindo fazer os gols e encaminhando bem a vitória e jogando até uma malcriadeza estúpida em cima do zagueiro Gum, que ontem parece que, em vez de chuteira, ele tinha 2 ferraduras nas pés, viu? E deu a ferradura no repórter também, porque o Henrique Dourado, até o Henrique Dourado fez gol, é bem verdade que foi de pênalti, né? Mas o Henrique Dourado marcou, desencantou, e o Flamengo pegou, é bem verdade, com o Fluminense meio que enfraquecido. Por quê? tinha vários desfalques. Por exemplo, seu principal homem no campeonato, que é o Pedro, que era o artilheiro do campeonato até a rodada passada. O Flamengo impôs o jogo, que é como deve jogar. O Flamengo não precisa esperar o Fluminense. O Flamengo precisa pressionar o tempo inteiro. A qualidade do Flamengo é um time que apoia o tempo inteiro. Então, o Felipe Dourado e o Henrique Dourado e o Felipe Vizeu. O Felipe Vizeu marcou de novo. Tá gordo o Vizeu, mas fez gol o Vizeu. Mostrou o que foi o jogo, então. O Flamengo muito organizado, muito bem estruturado e cirúrgico. A hora que precisa definir, define. Barbieri tá fazendo um ótimo trabalho. E alô, Bandeira de Melo! Vamos efetivar o homem que tá na hora, né, professor? É, e aumentar um pouco o cascaio dele. Com lá, certeza. Né? Porque ele tá fazendo trabalho de gente grande, tá recebendo como gente pequena, então não pode. Mas com certeza o Flamengo vai fazer isso e o menino já tá valorizado e ele merece, porque é um trabalhador. Eu lembro dele desde a época que ele dirigia aqui em São Paulo, aqui, o Red Bull. O Desportivo Brasil. É, o Desportivo Brasil, do nosso lado, vizinho aqui, e outros times aí. Então ele é um estudioso e tá colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu e que ele tinha uma parte teórica que falava muito bem e agora está mostrando na prática. É, mas o lado positivo é pro Flamengo foi ter o Fluminense ter feito o favor de levar o jogo lá pro Mané Garrincha, aonde 80% era flamenguista, né? É, mas foi bonito, tava lotado, o maior público do ano até o momento. E o Flamengo, ele ganha muito na velocidade, né? Porque o que é ligeiro, Vinícius Júnior, aí tem também o Paquetá, que tá jogando. O Paquetá é impressionante como joga a bola, professor. Ele brinca de jogar. Uma tranquilidade incrível, tem, né, uma autoconfiança que está fazendo inveja para muita gente aí, um menino de jovem como ele, que parece que é um jogador de 35 anos. Coitado dos jogadores do Fluminense, que tomaram o drible dele e do Vinícius Júnior. É drible mesmo, não é drible, é drible, né, professor? Realmente, o jogador não fala, vou driblar. É driblar, tanto é que no gol lá, no primeiro pênalti lá, foi uma vergonha, né? Na pequena área, o lateral Marlon fazia o que o Marlon fez, né? Agarrar o cara, porque é o único recurso que tinha, e pênalti. Então, o Flamengo, além de jogar, ainda está demonstrando que está bem afinado com a técnica e a velocidade. Agora, a pergunta que não quer calar, professor. Quem segura o Flamengo? É a palavra que não quer calar, mas vamos deixar bem claro, né? Não me venha com história de cheirinho, porque isso dá azar pro Flamengo. Calma, viu? Eu falei pro meu amigo Gá Freitas, um abraço pra ele. Segura a onda, o campeonato tá no começo. Vamos, curte a liderança, aí depois deixa andar o campeonato. No ritmo que tá, o Flamengo ainda é favorito, continua como o primeiro grande time que desponta no campeonato. Mas segura a onda, pezinho no chão, porque quando veio a história do cheirinho, o Palmeiras agradeceu, né, professor? Sem dúvida, e sem contar também, né, Léo, que nós temos uma parada aí de mais de 30 dias, e que na volta, além da quebra do ritmo, também tem as janelas que vão estar toda aberta aí, e vamos ver de que maneira volta as equipes pro reinício da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E o Flamengo já volta sem Vizeu e sem Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vai pro Real Madrid, o Vizeu pra Udinese, e eu duvido que o Paquetá fique também, meu professor, porque vai chegar a gente com um caminhão de dinheiro pra tirar ele daqui. É, Marcelo, uma coisa é quem tá lá já, né, adaptado. Você veja aí, o Vizeu jogou 2 jogos e fez 2 gols, não é isso? É, o ceifador não tava falando, tinha mais de 5 rodadas que não fazia gol. Então, é diferente você estar com o menino lá, o Vizeu, e entrar e fazer o gol, do que você contratar um cara que não está lá ainda, tem que se acostumar, se adaptar ao sistema pra depois poder jogar. Muito bem, agora a gente fala do Clássico Mineiro. É, quem disse que América e Atlético não é clássico? Jogo no Estádio Independência, jogo com o mando do América Mineiro. O Atlético abriu 2-0 no primeiro tempo, abriu com o Ricardo Oliveira e com o Casares. Casares que tem proposta do time do Carille, deve ser outro que deve deixar o Atlético Mineiro. No primeiro tempo, o Atlético controlou a partida. No segundo tempo, tomou um sufoco, tomou um susto com o gol do Messias, mas no final acabou conseguindo matar o jogo com o gol do Tomás Andrade. Mas não foi fácil. O time do Atlético é um time que também se organiza com o Largue no comando, né? E é, o time do América também é um time muito organizado na mão do Enderson Moreira. O Enderson, o trabalho que ele faz no América é de se bater palma, viu, professor? Porque ele pegou o América na primeira divisão em 2016, quando o time caiu, já estava rebaixado, e pegou com o objetivo de voltar em 2017. Aconteceu, conseguiu voltar e faz uma campanha muito honesta até o momento, professor. Voltou como campeão da segunda e agora está aí no meio da tabela. E o que é mais importante, que dá uma confiança para todos aqueles que acompanham o futebol, o Campeonato Brasileiro. O América vem jogando como time grande. Bem jogando. Ontem foi um dos grandes jogos do futebol brasileiro que nós tivemos nessa temporada aqui, América e Atlético Mineiro, tanto por parte do Atlético como por parte do América. O América, no segundo tempo, imprimiu uma velocidade grande, fez a substituição, abriu o time, agrediu o Atlético e, quando estava muito perto de fazer o 2x2, tomou 3x1, que deu uma ducha fria ali e não teve como o América reagir. Mas está de parabéns o Anderson e todo o pessoal do América. E o Atlético também, que conseguiu um grande resultado, apesar da expulsão do seu treinador, aquela coisa toda. E vamos também efetivar o treinador aí, porque ele larga a mão de deixar o menino como interino, hein? Com certeza, larga a mão de deixar o Largue aí sem contrato, rapaz. Vamos falar da tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Mengão, o Flamengo é o líder, 23 pontos, já deu uma boa distanciada aí pro Sport, que é o segundo colocado com 18. Na terceira posição está a Sociedade Esportiva Palmeiras, com 17 pontos. Aí tem a pancada de time com 17, viu, professor? O Atlético Mineiro tem 17, o Cruzeiro 17, São Paulo também tem 17 pontos. O sétimo colocado é o Grêmio com 16, juntamente com o Inter. Os dois são iguais na tabela. Praticamente a mesma campanha, isso que é o curioso. O nono colocado é o Corinthians com 15, décimo é o Fluminense com 14. Você vê como que era. Duas rodadas atrás o Fluminense era o vice-líder, hoje é o décimo colocado do campeonato. Décimo primeiro é o América de Minas com 13 pontos, o Botafogo também tem 13 pontos na 12ª posição. O Vasco está na 13ª com 12, Vitória tem 11, Santos 10, Chapecoense 10, fora da zona da degola. Na zona do rebaixamento, Atlético Paranaense 9, Paraná Clube 9, Bahia 8, Ceará 4. Essa é a zona da degola. Artilheiros do campeonato, Roger Guedes e o William Bigode, os dois artilheiros com 6 gols. Próxima rodada tem no sábado Atlético Paranaense São Paulo, Chapecoense e Cruzeiro, jogo também no sábado às 19 na Arena Condá, o Atlético São Paulo às 16. Temos também Vasco da Gama e Sport Clube do Recife também às 19 em São Januário, Corinthians e Vitória na Arena Corinthians às 21. No domingo às 16, Atlético Mineiro e Fluminense, Bahia e Botafogo, Ceará e Palmeiras, Grêmio e América Mineiro. Às 19 tem Flamengo e Paraná e também às 19 Santos e Internacional. Falamos então do Campeonato Brasileiro aqui no Rio Vox Esporte Clube. Quero mandar um abraço pro Toninho lá do Clube Atlético Rio Pedrense. Alô, Toninho, um abraço para você. Jogos do final de semana aqui em Rio das Pedras. Para você que não é de Rio das Pedras, está ouvindo, a gente é de Rio das Pedras, São Paulo. E a gente fala também sobre o campeonato amador aqui, sobre o futebol varziano. Temos que dar muita informação aqui do futebol local. E nesse final de semana temos às 15 horas do Estádio Massuricuri, a equipe do Balacobaco enfrentando o Clube Atlético Rio Pedrense. E pelo Campeonato dos Veteranos, Campeonato Amador Veterano, temos Esperança contra o Democrata. Vai ser duro ganhar do Esperança, porque Esperança nunca morre, professor. E também tem Cataguá e Nosso Teto. Jogo cedinho, primeiro às 15, às 8h15, Esperança e o Democrata, e às 9h40 tem Cataguá e Nosso Teto. A equipe do Atlético Rio Pedrense folga nesse final de semana, bola rolando aqui nos gramados de Rio das Pedras. A gente fala para as outras equipes, manda os resultados, manda os jogos, a gente passa aqui, né, professor? Sem dúvida, as equipes todas as equipes passam. Vamos divulgar o que vocês estão fazendo de tão bom, tão importante para a sociedade, que é o lazer, a diversões pública, a recreação de final de semana, Portanto, parabéns, que todos possam fazer um bom jogo e o divertimento, e saber que sempre um vai conseguir a vitória, quando não dá empata, e quando não dá vai perder. Mas o mais importante é participar das atividades futebolística no final de semana. Portanto, vamos torcer para que todos possam fazer um bom jogo. Agora a gente tem que falar mais uma coisa aqui do nosso futebol local, né, professor? Porque A Associação Olímpica Rio Pedrense está trabalhando, né, professor? Está treinando tanto para o futebol, campeonato em comemoração ao aniversário da cidade e ao aniversário da Associação Olímpica, mas quer dizer que teve campeão do mundo pelo Palmeiras, que, pelo sub-17 do Palmeiras, que vestiu a camisa da UE, professor? É, realmente, a gente já tem alguma história já, apesar de estar completando 2 anos agora no próximo dia 10 de julho. E realmente a gente teve aí o Kaique, que é hoje campeão mundial sub-17 com Palmeiras em cima do Real Madrid. Ele também vestiu a camisa da Associação Olímpica Rio Pedrense. Portanto, o Kaique, que está no Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, e hoje desfrutando do título de campeão mundial que sagrou-se na terça-feira, foi isso? Exatamente, na terça-feira. Então o Palmeiras conseguiu aí o título e o Kaique, que também jogou e defendeu as cores da Associação Olímpica Rio Pedrense. O Kaique jogou pela Associação na Copa Sub-20, né, professor? Sub-17. No Sub-17 e no Sub-20, jogou do lado do Alan. O Alan foi outro zagueiro que passou pelo Palmeiras, mas o Kaique, zagueirão do Palmeiras agora aí, campeão do mundo. Alô, Kaique, parabéns pra você, comemora muito o título. E já que falamos do torneio em comemoração à Associação, ao aniversário de 2 anos da Associação Olímpica Rio Pedrense, ao aniversário de 124 anos de emancipação política de Rio das Pedras, inscrições abertas, hoje saiu uma matéria muito bonita no Verdadeiro, não deram meu crédito, mas enfim, eu que escrevi, viu, gente? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Verdadeiro por a bela matéria que soltou hoje nas páginas, está circulando na edição de hoje nas páginas do Verdadeiro. Agradecer também ao nosso companheiro Léo, que está redigindo a matéria aí e está voltando a trabalhar outra vez, com tanto aqui na Rio Vox como também lá no Verdadeiro, uma parceria aqui muito boa, e vamos torcer para que essa parceria seja profícua e tenha sucesso, como também está tendo aqui nesses 2 anos que nós estamos aqui no Rio Vox Esporte Clube no ar. Léo, realmente a gente está aí organizando o segundo torneio comemorativo aos 2 anos da Associação Olímpica Rio Pedrense e também aos 124 anos de emancipação política administrativa da cidade de Rio das Pedras. As inscrições estão abertas para as equipes, nós já temos aí algumas equipes confirmadas e outras para se confirmar. Aí tem aí 3 ou 4 equipes daqui da cidade de Rio das Pedras também, que já estão providenciando para vir buscar, retirar a ficha de inscrição, para fazer a inscrição dos seus formulários. O campeonato começa dia 30, o sábado, último sábado desse mês de julho, e vamos torcer para que realmente o campeonato tenha o sucesso ou mais do que do ano passado. Uma vez que o ano passado nós tivemos 4 equipes, e esse ano aqui a possibilidade de nós ter 8 ou 10 equipes participando. Então vamos fazer a festa também do futebol junto com o aniversário da cidade e da Associação Olímpica Rio Pedrense. Você que quer retirar sua ficha, só passar na sede da Associação Olímpica Rio Pedrense, Rua Mário Tavares. 313. 313, exatamente. Passa, retira sua ficha, inscreva e leva sua equipe para essa festa muito bonita do futebol local. Agora eu tenho mais umas informações para a gente encerrar a programação de hoje. Temos Série B, temos jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje, como, por exemplo, Londrina e Juventude, jogo às 19h15 no Estádio do Café, lá em Londrina. Tem também Goiás e Paysandu, o jogo às 20h30 lá no Estádio Olímpico de Goiânia, e o Avaí enfrenta o Coritiba na Ressacada às 21h30. Também temos Fernandópolis e Bandeirante de Birigui, da cidade de Birigui, obviamente, às 20h30 lá no Cláudio Rodante em Fernandópolis, pela Bezinha, pela Série B da segunda divisão, aliás, do Campeonato Paulista. E a Catanduvense recebe o Taquaritinga no Estádio Silvio Salles às 20h horas de hoje. Agora eu tenho uma outra notícia para trazer. Vamos falar da Portuguesa. O que acontece? A Portuguesa confirmou o atacante Robert, ex-Palmeiras, ex-Oeste, para a Copa Paulista de Futebol. Até aí tudo bem. Tudo correto, bela contratação. Vai ser um jogador importante na Copa Paulista. Aí, a Portuguesa anunciou em seu site oficial a contratação do meia Alex Maranhão, que atua pelo Criciúma. Só que não é esse o Alex Maranhão que ela contratou. Ela contratou o Alex Maranhão que atuava pelo Foz do Iguaçu. Então ela, no site dela, ela errou o jogador que contratou, professor. Que mais que falta acontecer com a nossa Lusa, tão querida, Luzinha do Calindé, né? Então a gente fica triste de ver até essas pequenas anuâncias aí ainda acontecendo com a portuguesa. O Léo aqui fazendo a pesquisa diária também viu que o Colo-Colo também brincou também, né? Então agora então, se o Colo-Colo fez, a portuguesa também tem o direito de fazer, né? Apesar que os dois estão errados, tanto a portuguesa quanto o Colo-Colo, tem que dar a informação correta e colocar as imagens corretas no seu site para ilustrar bem aquilo que é a matéria. A matéria fala uma coisa e a ilustração da foto fala outra. É o Colo-Colo que na divulgação do confronto entre Colo-Colo e Corinthians pela Libertadores da América, ele colocou o escudo do Corinthians, só que não do Corinthians Paulista, colocou o escudo do Sport Clube Corinthians Cabeçuda, da cidade lá do estado do Paraná, não me recordo a cidade lá, mas do Paraná não, de Santa Catarina. Que coisa, não? Mas como que acha? Não, eu não entendo, porque você procura Corinthians, vai aparecer o escudo do Corinthians. Como que achou o escudo do Corinthians Cabeçuda, gente? Meu Deus do céu. Pra finalizar nossa programação, a gente tem mais algumas notícias, como por exemplo... Rádio da Colômbia, a Rádio Caracol da Colômbia, um dos principais veículos de informação da Colômbia, coloca Yimi Chara do Júnior de Barranquilla no Atlético Mineiro. Segundo a Rádio Caracol, faltam apenas assinatura, tá tudo certo entre Chara e Atlético Mineiro. O Chara tem 27 anos, chegaria para ser o substituto do Otero. É muito rápido e muito habilidoso, professor. Seria um ótimo nome. Tomara que contrata ele, porque o Atlético também está interessado no Bruno César. Mas o Atlético está perdendo, além de ter perdido o Otero, está perdendo também o Cazares, né? Então o Atlético precisa contratar não só o menino aí, precisa contratar outro também para substituir também o Cazares. Mas o Atlético tem uma visão muito grande em buscar reforço aí, e que bom que o Atlético Mineiro pense grande, né? E para finalizar nossa programação, caso Scarpa, professor, a novela Gustavo Scarpa teve mais um capítulo nessa quinta-feira. O TRT do Rio de Janeiro, o Tribunal Regional do Trabalho, negou o recurso em definitivo, aliás, negou o mandato de segurança em definitivo solicitado pelo jogador para liberar ele do contrato para o Fluminense e pudesse atuar pelo Palmeiras até o fim do julgamento. O Scarpa está há 83 dias sem atuar, sem jogar futebol, sem poder trabalhar. E o que você espera do Tribunal Superior do Trabalho? Que intervenha pelo atleta que está querendo trabalhar. Mas não, a votação foi 8-3 em favor do clube carioca. Nos tribunais, o Fluminense é imbatível, professor. Ninguém ganha do Fluminense no tribunal. Que vergonha da decisão do TRT. O TRT está impedindo um profissional de trabalhar, professor. A vergonha. Sempre tivemos uma referência na justiça trabalhista por ela ser ágil e estar sempre do lado do trabalhador. Nesse caso específico aí, está mostrando justamente o contrário. O menino está parado, como ficou parado o Zeca há muito tempo, teve que abrir mão de seus direitos para poder fazer uma transferência para o Inter. E agora o menino, que é um menino inteiro, um menino, um bom jogador, bom menino, bom homem, está aí, impossibilitado de praticar a sua função de trabalhar por causa de 4, 5, meia dúzia de desembargador que se diz juiz de direito na justiça trabalhista. Exatamente. Quer dizer, o que o tribunal faz com isso? O clube pode dever, deve à vontade, não paga, porque quando entrar na justiça do trabalho vai ganhar. É isso que faz o tribunal os outros pensarem. Que vergonha dessa decisão. Mas com isso, a gente encerra então a programação de hoje do Rio Vox Esporte Clube. Eu agradeço a você, nosso ouvinte, que esteve ouvindo ao vivo. Eu agradeço a você, nosso ouvinte, que ouviu pelo nosso site, pelo riovoxfm.com. Lembrando a você que está ouvindo ao vivo, todos os programas disponíveis na íntegra, 100% grátis para você ouvir lá no site da Rio Vox FM. Em breve, na iTunes Store, nos seus agregadores de podcast aí. Então, olha só, já pode guardar aí, que não deu para escutar ao vivo, escuta no nosso site. Agradeço ao professor Mauro Fernandes, aliás, também, leia a nossa coluna no Jornal Verdadeiro, hein? Então, agradeço ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco mais uma vez. Muito obrigado pela companhia, professor. E, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui às 11 da manhã para falar muito de esporte. Eu que agradeço, Léo, agradeço você, eu agradeço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta sexta-feira. E vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei no sábado, amanhã, às 11 da manhã, aqui, para falar de esporte. Um abraço lá pro Titi, né, Titi? Tá sentindo sua falta aqui, meu filho. Tá dando W.O. na gente, hein, Titi? O que que acontece, Titi? Tem que aparecer. E quero agradecer aos nossos ouvintes, quero agradecer ao Toninho, que sempre tá mandando os resultados aqui pra gente. Muito obrigado a você, ouvinte, você que tá ouvindo pelo computador. Divulga a gente, passa pra frente a nossa mensagem, passa pros amigos, fala, ó, Rio Vox Esporte Clube, programa esportivo. Fala de todo mundo, então divulga a nossa mensagem aí pros outros, que a gente agradece muito, tá certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, e se Deus quiser, estaremos de volta às 11 da manhã de sábado, amanhã, para falar muito de esportes. Tchau! CYU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.